Ô, caçapa, já tá bombando aqui na comunidade, o pessoal do Atlético fica doido. Quando caçapa entra no microfone, entra numa telinha de televisão, já começa a bombar aqui. Eu não posso fugir das perguntas, né? O pessoal vai mandando aqui, ó, o Diego tá, vem pro Galo, caçapa. Aí tá aqui, é, Otávio Augusto tá mandando, caçapa, sabemos que você é um ídolo, você aceitaria um salário na base do Galo, aquilo que o Galo tá propondo, aí você já propôs, não sei também. Aí, os caras estão de olho na comunidade. Caçapa, sua pedida salarial está dentro dos padrões brasileiros de um zagueiro? Pergunte ao Caçapa se ele tem algum interesse de voltar ao Atlético. Vamos começar, então, de uma vez com esse assunto, porque o negócio começa a bombar aqui, Caçapa, e esse, o Caçapa dá audiência, afinal de contas é ídolo, né, como já foi colocado aqui. Então, na verdade, eu quero deixar bem claro novamente, né, que eu tive sim uma conversa com o presidente Calil, mas uns 4 meses atrás, e não passou disso, só foi uma simples sondagem. Pessoalmente, por telefone, como é que foi a coisa? Foi por telefone, eu estava ainda na Inglaterra, ainda tinha contrato em vigor com o clube, não poderia deixar para trás ainda, acredito que uns 5 meses que eu ainda tinha de contrato com o Newcastle, não dava para deixar. Então, nós tivemos sim essa primeira conversa, ele me sondou, perguntou se eu tinha vontade de voltar pro Atlético, eu falei que tinha sim, porque são 8 anos e meio já de Europa, a vontade de voltar pro Brasil já tá batendo na porta, já é grande. Hoje eu tenho um filho de 3 anos, quando ele vem de férias ele quer ficar aqui, não quer voltar mais pra Europa, então acho que isso também conta, e conta também a minha vontade pessoal também de voltar pro Brasil. Então, aí o que que aconteceu? Aconteceu que eu tive sim essa primeira conversa com o Calil, e depois não tivemos mais nada. Então hoje, aqui deixando bem claro, não teve mais nada. Só tive essa primeira sondagem e Atlético, nós não conversamos nada. Já estou aqui há mais de 1 mês já treinando e não tivemos mais nada. Então está em aberto, agora eu estou em aberto para conversar com qualquer clube. Primeiramente hoje eu tenho que ver que eu sou um atleta profissional, né? Eu tenho que ganhar o meu pão do dia a dia ali, então é lógico. Poderia voltar para o Atlético? Com certeza. Eu falo que só de ver o que essa torcida tem feito nesses jogos aí, não para aqui não, meu filho. É de arrepiar. Então, a vontade de voltar ao Brasil hoje é grande.